Pau olhinha, é pau dentro, sem massagem. Ai, duas horas nós fudemos, sem perder a amizade. Ai, Paola, Paola, Paola. Vou afogar tua periquita na porra da minha. Vou afogar tua periquita na porra da minha. Vou afogar tua periquita na porra da minha. Vou afogar tua periquita. Vai, Paulinha, bebê. Vou afogar tua periquita na porra da minha. Vou afogar tua periquita. Tá gostosinho feito mel. Vou afogar tua periquita na porra da minha. Vou afogar. Paulinha, você gostou? Eu adorei, bebê. Paulinha, é pau dentro, sem massagem. Ai, duas horas nós fudendo, ai, sem perder a amizade. Ai, Paola, Paola, Paola. Vou afogar tua periquita na porra da minha rua. Vou afogar tua periquita na porra da minha rua. Vou afogar tua periquita na porra da minha rua. Vou afogar tua periquita.